Agora fique ligado no programa Conexão Búfalo do Marajó. O primeiro e mais badalado programa ao vivo do Facebook. Apresentação de Tech Print, TS Produções, IS Produções. Olá, galera! Muito boa noite! Estamos começando mais um grande programaço diretamente aqui da Arena Gold Plaque em Tailândia. Nossa transmissão ao vivo com toda essa rapaziada que já tá chegando juntinho, já batendo mais de 60 pessoas. É o Brasil! Chegando juntinho pra curtir, Bruninho GBB, Amanda Marques, Luciana Oliveira, Glauber Sunice, Mauri Freitas, Aurélio de América Pereira, WF33 é o apoio! Camisa Polo mais top do Brasil! Brasil! E aqui a gente queria agradecer com muito carinho a todos vocês que sempre nos dão o prazer dessa audiência maravilhosa. Viu, gente? O Búfalo tá tocando bem aqui na minha frente. Nós estamos aqui dentro, na parte interna aqui da Arena Gold Placa, fazendo essa transmissão pra vocês com muito carinho. Vanderly Dutra, Márcia Pop por ali, Rogério Oliveira, Bruninho da galera da Biso e o Clive Oliveira, Bruna Moreira também por ali com a gente, a Kailane Costa, Letícia Cardoso, Cláudio Renatinho, Aline Rodrigues por ali também presente na área, aquele Ani, mais de 100 pessoas já por aqui, Rafinha, meu grande parceiro DJ Rafa considerado, equipe Gaspacinho do Muju também por aqui, presente, curtindo as melhores e as principais, viu galera? Tá só no comecinho, daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que tá a festa do Búfalo por ali, entendeu? A galera tá chegando em peso pra vivenciar momentos maravilhosos e a gente vai só começando por aqui, é a festa do animal! É o show do animal! If you get to hear me now. Absolutamente as melhores, as principais. Bora se ligar! Obrigada, Mauri Ribeiro, Mauri GBU, Keliane, Anny Mendes. Gente, eu quero ver você compartilhando aí, vai. Compartilha! Hoje tem sorteio da WF33! Búfalo do Marajó. A galera enlouquece! Um, dois, três! Olha, nossa família rouba a cena já por aqui presente, as equipes, os fã-clubes chegando pra agitar. Julielson, Virginia, um abraço pro Marcel Silva, Isabelle Santos, Bessilio. Letícia Cardoso, Felipe Maciel. Obrigado, meu grande parceiro Toninho Machado, Julião Balheiro. Um abraço pro Mário Gurchão, garoto. loucura! Já! Esse é o famoso 16 toneladas. Obrigado, Vanderlei Dutra! Auriele Lima! Rômulo Fantástico por ali, o Bruninho GBB! Adesine! Luciano Rodrigues, presente na área! Um abraço pra você, Luciano! Olha o Toninho Machado! Afinal de contas, é o nosso programaço diretamente aqui da Arena Gold Plaque em Tailândia. E as povão que chega juntinho pra completar a nossa noite mais do que maravilhosa. Afinal de contas, é o Brasil inteiro, todo conectado em um só lugar. Brasil! E a nossa transmissão diretamente da Gold Plaque. E você que chegou agora, vai compartilhando, porque tem momentos bons, momentos maravilhosos pra gente chegar juntinho através aqui do nosso Facebook. E eu, DJ Darlan. Tô juntinho pra detonar do jeito que a galera gosta assim, ó. Cleison Leonel! Alô, Vanderlan? Mas não tô indo te buscar, viu, parceiro? Pode me esperar, viu? Luciano! Bora, Keliane! Nadson Nascimento, Edila Moreira, Steven Barbosa, olha o Márcio Borges, o Jaime Branco, Beraldo, Neisiane, Deise Barbosa, Luciano Rodrigues, e o DJ Darlan de WF33. Obrigado, João Henrique, em Castanhal, Ramon Lima. São garoto, mais uma! Lucas Walker e Mini Fonseca presente! Letícia Charmosinha compartilhando! Jeff Floripa! Lumaça, Mário Jão, Márcia Pop e Ana Nine! Não abra sua boca pra falar de mim! O quê? Pensando que vai falar por aí! O Búfalo do Marajó! Que me ama, eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te. Júnior ABC, garoto. Leomando e sumiu. Do jeito que. Ramon e Vale, presente na área. Quero ver você compartilhando a transmissão. O pior do jeito que você fez. E eu só. Baby, Baby Rangel. Olha o DJ Valdo Night em Parque Arena. Luciano Rodrigues, Nathan Davidson, Erika Pereira, Paulinho CR, Wellington Luiz. Agora se chamou, que agora se perdeu. Você com Trindade, Dali Anderson. Solta o som, garoto. Talvez eu me esqueça louca e é verdade o tom, mas tenho que aceitar que você foi embora. Hoje eu tenho o sorteio da WF33. Gente, presta atenção nessa camisa que eu estou usando. É a WF33 preta do DJ Darlan. Quem quer ganhar uma camisa da WF? Luciano Rodrigues. Clarinha! Como é que é? DJ Marta Virtual de Macapá, Souza, Renata Souza, Marquinho do Rocha, toda a galera presente, o Wellington Bahia, o Vanilton Timini, Lumasa, o Mulo Fantástico de Macapá. Me liga e diz quem tá me amando, não aguento mais. O quê? Hoje a nossa transmissão é diretamente aqui da Arena Gold Placa, Tailândia, o palco do espetáculo hoje, e a galera chega juntinho. 1, 2, 3, 4. André Santos, Lucas Walker, Cris Teixeira, Fernanda Rodrigues, Angeli Tavares, Juca e Nara. Pega, meu irmão, só os melhores, só os principais, só do Zumba. Andresa Nascimento no Mato Grosso, Samuel Rodrigues ligado comigo também, e a galera de Doniseu, Danilo Tibri, da galera da Mish, João Vitor, Jeff Floripa, Ailu e Yokohama, Cauane Souza. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. Compartilha, vai. E tudo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Henrique Carneiro, Elias Rodrigues, Cuiabá, e a galera de Macapá, Luciano, o Everton da Explosão, diretamente da Bahia, um abraço, Flávia Tavares, Milde Remo, meu Deus do céu, olha o nome dela. Chorando sem teu amor, e agora estou chorando sem teu amor. Buscar logo mais uma! Absolutamente as melhores! Doutor Luiz! É o meu doutor Luiz Milton, tá por aqui também! Tô te esperando aqui, Luiz. Vem de bora. Maita Campos, garoto. São Luís. João Henrique Júnior Silva. Alô, Brasil. Você e eu, amor. Brasil. Uma chuva de verão na onda e o mar. O quê? O mar faz lembrar nossa paixão. Você e eu, amor. E uma chuva de verão. Arthur Moraes, Lili de sucesso, Luciano Rodrigues. Um abraço pro meu parceiro, Júnior Soares. Alô, Juninho! Hoje a gente vai usar o drone, Juninho. Daqui a pouquinho lá. E eu. Letícia Charmosinha. Júnior Marques, da Precision Área, aqui do ladinho. Olha o gola da Granny, Chatiane Reis, o Pedro Miyazaki. Alô, Pedrinho, abraço pra você, garoto. Samuel Rodrigues, um abraço pra você também, garoto. E eu, Amanda Sabrina. Pode compartilhar, Mandinho. Luciano Rodrigues, Dali André Santos. O que, Letícia? Escolheu meu coração. Búfalo do Maracanã. Pra viver uma linda paixão. Não pensei. Vanderlan, amanhã eu vou buscar vocês, meu parceiro. Tamo junto, viu? Algo tão forte assim. Obrigado, viu, cara? Ediele Lima. Você e o Felipe. Sara Rabelo. WF33. Alô, Bruninho Moraes, compartilha, vai. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Meu primeiro amor. Quem gosta? Você me mostrou. Alô, Brasil. Bora dançar que o Darlan tá na área! Opa! Salta o som, garoto! Já! Em especial pra Elza Quadros. Obrigado, Keiliane Keila, toda essa galera, Fábio Assunção, Julinha, Flávia Taveira, Keiliane Costa, as nossas super gatas. Por onde eu vou? Wellington Oliveira, diretamente de Brusque. Não aguento mais. O quê? Viver assim, a noite cai. Só você. Não te encontrei, meu amor, não dá pra te esquecer. Kátia Costa, poderoso cobra. Bora curtir, vai. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Tô com os isso. E a galera chega, Juninho. Ramon Lima. O Brasil inteiro conectado. Brasil. Marcial Silva, Marcial Tanex, Souza Renata, Nilde Remo, um abraço pro Paulinho, valeu. E a galera que chega juntinho, bora. Bora compartilhar um pouquinho pra mostrar pro Brasil o nosso ritmo. Por onde eu vou? Você faz o quê? Penso em você. Em quem? Não. Carla. Mas viver assim, a noite cai, não te encontrei. Vaguinho Acevedo, meu amor, Jonathan Henrique, Paulinho Serra. Tá todo mundo juntinho, vai! Ramon, já estamos gravando CD, viu? Sara Rabelo, XX Santos! Humildes, um abraço pra toda a galera. Marcelinho Pompê, toda vez que eu te vejo passar, meu grande parceiro DJ Rafa 3D, vazio. Um abraço pra você também. Te liga, garoto. Fico na esperança que um dia o quê? Você volte pra mim. Vitor Alexandre, Marcelinho Pop, Irlanda, Vanessa Thaís, Brina Rodrigues, Will Clive Oliveira. E nas loucuras, quero ver você compartilhando. E quando bate a tristeza, solidão, dói meu coração. Diretamente da Arena Gol de Placa, Tailândia. Não brinque mais com os meus sentimentos. Costa. De noite, Manda Santos! Mas você não está nem aí. Você pensa, vai, Kátia. Pense um pouco mais. O quê? Sou o grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Silmara Ferreira, Juninho. Olha, DJ Marta, muito obrigado pelo carinho, pela moral que sempre você nos dá, Marta. E a galera de Macapá em peso, Arthur Moraes, Nanda Santos, Ramonzinho. Ainda não descobri porque me abandonou. Luciano Rodrigues ali, ó. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. O que, Lumasa? E me fazia tão bem sentir o seu coração. Eu tô de fivela hoje da Agrocampus. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ó. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo. Agrocampus, viu? Aqui é a fivelana. Alô, Gasparzinho, tamo junto. Santos, Thalita Cordeiro. Eu vou sofrer. Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou. A distância, o silêncio que eu... Luciano Rodrigues. Não posso deixar. Valeu, Henrique Oliveira. Não me tomar a esperança de te encontrar. Trico Luciano Black da Ultra Fênix. Eu, Henrique, ali, ó. Pela vida passar. Alô, Nil Saldi! Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? entre as melhores, as principais, e a galera dá valor, é o Brasil Conectado. Claudiane Brito, Gabi Silva, um abraço com muito carinho, bora Unimed! Beijos para Letícia Chamozinho. Tá boa, tá boa. Tá legal a internet? Júlio Soares! DJ Diego Troninger! Alô, DJ Diego! Jonathan Henrique, Jorge Braga, presente! Nosso Búfalo do Marajó tá aqui comigo. Dá um salve pra galera, Willer. Galera que está nos vendo diretamente na transmissão. Willer tá solteiro. Sacanagem, ele é casado. Henrique Oliveira, presente da Henrique. Gel, Vila Bom Jardim, daqui a pouquinho estaremos juntos. George Braga, garoto. Alô, DJ Luiz do Nova Dimensão. Obrigado, Dan Araújo, nosso vereador de Pacatuba. Um abraço com muito carinho, que honra em te receber, viu? Valeu, Nero Ucho. William Silva, Cleonci Van Conceição. Estou ficando louca. Só Diogo Moraes, Ronan Dranta, Leuciane Coelho, Brenda Rodrigues. A noite, as estrelas e meu grande parceiro Rony Barreto. Alô, Renan, Renan de Barcaré. Rony, é o Renan Furtado que tá aí, é Rony? Peço teu amor. Nanda Santos. Passarinho Pop. Eu tenho esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só nós dois, sorrindo com a lua. Edinho Brasil. Brasil, que delícia. I feel like I'm famous, the talk of the town. They say I'm going mad. O quê? I'm going mad. Dioguinho Moreira, aquele abraço pra você, Dioguinho. Muito obrigado pelo carinho. Sara Rabelo, Misael Luque. Am I with the stars like, oh, my Lord. Dani Relu, Hélio da Série, Michel Silva, do Sudo. Brasil. Compartilha, Gustavo Mendonça. Galera de Apicuaçu, compartilha, William Vê. Talking to me too, oh, am I a fool? Oh, see the moon, talking to the moon. tem mais uma já. Oxi. Obrigado a todos os presentes aqui na transmissão. Alisson Vieira e a galera Jabaitituba em Porto Alegre curtindo DJ Darlan. Rapaz, o negócio já tá ficando louco aqui na Arena Gol de Placa. A galera já tá tomando conta dos espaços físicos. Já já eu mostro! Quando você passou por mim, me deixou muito... Júlio Marques! Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você Manda Sandro. Logo eu pensei... Cecílio Paraense! Me tocar. Juninho Moreira! Família Centro Oeste e Primavera. Bora, Cleber Souza! Já chegou. Alguém sabe me dizer aí qual a camisa polo mais top do Brasil? Quem souber diz aí. Olha, Rafaelzinho, lá em Paragominas. Mil salve! Show do Limoni! É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me Você pode compartilhar. Tenho muito amor pra dar. Um, dois, três, vai! O animal. Essa distância me mata. Quem gosta, curte as melhores. Eu quero ter você de novo aqui. Elza Quadros, Gleison Leonel, a Gleisa presente também. E dizer a você do meu amor. O bufo. Você faz o quê, Ronan? Sofrendo e chorando. Edson Badalado, Graciele Nascimento. Nossa história de amor. Nani Rosa. Pode ter um fim. Marcelino Manel do Prey, viu, garoto? Jogo do Ouro Branco. Brilha Médios. Sozinho já não sei. Gente, amanhã tem Búfalo lá em Bom Jardim, viu? Domingo. A vez do Murutinha. Suelenzinha Cruz por aqui. Ramon Lima. A galera vai compartilhando o Felipe e o Melo. Essa distância só me faz sofrer. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. E a nossa? Toda a galera presente, Valéria Oliveira, Luciano Rodrigues, garotinho. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vão continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. É o Tom Gomes. Se só me metem em confusão, Hariri, separarem. Aldilene, como eu sou, vou tirar você. Michel Sil, o nosso amor. Era bombeiro. Todos querem por um fim. E mais. Querem nos afastar. Valeiro Oliveira. E tirar você de mim. Henrique Oliveira, Playboy. O nosso amor. Railson, que tá de aniversário, parabéns. Valeu, Railson. Querem nos afastar. Olha o Guinho Moral, garoto. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só. Regiane Correia, galera de Turiaçu no Maranhão, Nisiane Santos e a galera Cine Andilca, galera de Maceió por aqui presente. Um abraço pra Larissa de Jesus compartilhando tudo. Sol, sol, sol. Humildes. Um abraço, garoto. Lucas Lucas. Tati Acosta. Julinha. Maracuxi. Alô, Brasil. Tássia Cardoso. Beijos pra você. DJ você tá feliz. Eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Quem gosta, compartilha, vai. Todas as noites eu penso em ti. O quê? Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. E quando? Abaixo a cara. Ivanilde Silva, galera de Brasília. Eu penso em Samuel Rodrigues e a galera que desponta, solta o som, Henrique Oliveira e a galera de Moema, Minas Gerais, Letícia Charmosinha, Ramon e Manária. Bora, Keliane! Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso? Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flor. Valério Oliveira, será? Cecílio Nunes e a galera em Goiânia, David Fernandes, Edson Pinheiro, Júnior Neri. E eu, Sarabelo, é um mão de paca, viu, galera? Érica Bissu. E a Marli Santos já chegou por aqui comigo. Muito obrigado, Vinícius Cunha. Fazer pra tirar você da minha cabeça. E aí? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha as palavras. Aqui a galera que chega aqui pra bater foto. Minha mente gira feito. Só que tem um segurança lá na portaria lá. Não deixa a galera passar pra cá. Vou mandar liberar. Eu não gosto dessas fuleiragens. Gosto de ver o público perto. A galera quer chegar pra bater foto, tem que deixar. Independentemente se tá gravando ou não. A gente tá no evento, né, galera? Não, meu irmão, não dá em nada. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. É rica. Se eu soubesse o que fazer, Roseli Pantoja, Gerrosa! um lado dos que quer ficar com você. Marcelinho Pop, Pirilha Mendes ali, ó. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado dos que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a sua memória, as palavras se apagam. A minha mente gira feita. Pronto. Um carrossel. Liberar, olha a cara do vagabundo. Dá em nada, parceiro. Vida, tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. Isso. E não querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. E não querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Bora virar mais uma. Por aqui, Vila Arena, Gol de Placa. Olha aí, rapaz, a galera tá chegando juntinho aqui pra bater foto já, fazer parte da transmissão com a gente. É isso aí que é bacana, né? Rita de Cássia! Marli Santos, Cleverson Barbosa, um abraço, Suzana Pastana, Rolis Euclides. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Jorge Braga, que ali doutor. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo. Ei, deixa os caras virem, porra. Manda liberar. Desculpa, gente. Desculpa. Chegando junto novamente. Opa, beleza, galera? Tivemos um probleminha aqui, né? Um pequeno problema, na verdade, com a nossa conexão, viu? Voltou. Viu? Mas estamos de volta aqui na nossa transmissão. Um pequeno probleminha, viu, gente? Aqui na questão da nossa conexão aqui, mas isso não vai tirar o brilho da nossa transmissão, não é verdade? Afinal de contas, estamos por aqui. Olha o meu parceiro Sazaki aqui, a galera já. É rei! Rei dos periquitos! Vem cá agora, vem cá, deixa eu te apresentar aqui para as meninas. Chama ele lá, chama ele lá, chama ele lá. Enfim, estamos de volta, de boa, para fazer a festa para todo mundo aqui. Tá aqui ele, ó. A galera já tá chegando juntinho aqui comigo. Como é que tu tá? Olha ali naquela câmera ali, naquela câmera ali. Aí tu pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, na verdade. Tá solteiro, casado, tico-tico no fubá? Tu tem namorada? Tá sem namorada? Tá afim de arrumar uma namorada? Não! Ih, para com isso! Tô sabendo que tu é o rei dos periquitinhos aqui em Tailândia, é verdade? Faz assim. Manda um beijo pras meninas, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Manda um beijo. Isso, fala assim, gatas. Meu coração é de vocês, fala. Eita coisa boa, meu irmão! Bora seringar que tá de volta pro Brasil! Olha o Sasaki, garoto! gente. A nossa transmissão é diretamente de Tailândia, aqui do local do evento do Búfalo, a Arena Gold Placa. Me magoou, não pensou no nosso amor. Cleuber Souza, Auriane Lima, Sara Rabelo, Lívia Mendes. Me humilhava, mas eu suportei. E o quê? Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Te amo, eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Ela, ela, ela não. Eu, disse com o coração. Ela, ela não. Eu, tome sua decisão. Ela, ela. Rafaelzinho, Keliane, WF, um abraço! Se com o coração, ela, ela, não, eu, tome sua decisão. Nandi, o DJ Nandi dos Signos, da Cabanagem, um abraço pra você, obrigado, valeu Nandi pela sua moral! Meu amor, Flávia Taveira, Paulina Brito, do Sul, do Sul, do Sul, do Sul, do Brasil! Alô, Bezerra! Noites eu fiquei chorando por você e não. Alessandro Lopes, Elza Quadros, presente. Beleza, me deixar. Como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Amor, o quê? Preciso ter você aqui. Onde? Comigo. Você diz? Diz que não vai. Para com X. Amor, Lucas Lobo. Sua filhinha, Luciano Rodrigues, WF 33. Rapaz, eu vou sair pra porrada com esse segurança, vou. É, com a galera que ia bater foto. Entra aí, Dimas, entra aí. Pode entrar aí, rapaz. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Yeah. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que... Gente, vamos levantar aqui pra bater foto com a galera. Os sonhos e planos pra nós dois. Diz que não vai mais. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser. Receber o carinho do público, na verdade, né, gente? Eu sempre me importo com tudo isso. A gente tem que dar moral pra quem dá moral pra gente. O público, ele é a razão de todo o nosso sucesso. Pra que fazer sucesso se você sabe das consequências, se você sabe o que vai acontecer, entendeu? Se a todo momento vai ter gente querendo estar ao seu lado. Então, meu irmão, eu acho isso muito bacana. Amor, meu coração vai ser. virar mais um. Fernando Lima, Luciano Rodrigues. Dima, os caçadores do rock, tá aqui comigo, ó. Bora, Douglas! Que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Amigo high-tech. Letícia Chavozinho. Alessandro Lopes, te liga! Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu... De marcas, presente na área, valeu, Patinho. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira. E aqui na parte externa já tá lotado, viu, galera? Era uma fase. Vou mostrar pra vocês já já a festa, viu? Dizia te amo, você disse eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. Sussurra pastando na área. E parecia verdade. Pode entrar. Tudo que me falava, e ainda estou te amando. Isso. Mente tão bem, eu cheguei a imaginar esse amor. Julinha! Mas é uma torre. Beijos pra você, Julinha! Mente tão bem. Lá vem mais um hino! Claudiane Breda, Sandro Silva. Daniele Gomes, salto o som! É porque quando eu fui em São Miguel, Cátia, ainda não estava com a WF 33! O meu nome e o teu. Daniela Costa. Beijos, Daniela. Eu marquei sem perceber meu coração. O quê? É a nossa linda história de amor. Grafite! Alessandro Lopes, Viviane Almeida, Elza Quadros. Valeu, menina! Descobri que ser feliz é ter um amor, é tomar banho de chuva só nós dois. Pra quê? Bora, Sandro! Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo... E uma Helen. Ando em você, ligo pro celular. E quê? Não quer me atender. Maia Souza. Eu sinto um vazio. Galera de Almeirinho. Então, por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de já. Mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Rafaelzinho Silva. Coração das superchãs. Bora, Erika Pereira. O pescador do amor, você quem comanda o coração das superchãs. Vá o pescador, você quem comanda o coração das superchãs. Vá o pescador do amor, você quem comanda o coração das superchãs. Tchau, meu bem. Toda a galera da nossa transmissão. Sidney Mendonça, alô, Alcione. Sidney Schalk, Alessandro Lopes, Claudiane Brito. Tá todo mundo! Jaque Benz. Te liga aí, Clarinha. A janela do meu coração, fiquei a te admirar. Renan Albert, ele gosta. Renan de Parque Arena. Tocando belas canções pra você me escutar. Você quer o quê, Juninho? Está aí, Érica Pereira. Juliette Matias. Você passar, Rio de Janeiro. Estarei lá. O quê? Cantando a mais bela canção. Te admirando. Na janela do meu coração. Alô! Serinho Pop, eu te agradeço pelo carinho, meu irmãozão. Vai lá dar uma conferida assim. Desde já, obrigado, viu? Thalia Costa. Obrigado, Thalia. Beijos. Rafael Silva! Rapaz, o Búfalo tá uma explosão aqui do lado, viu? Ana Lúcia! Maria Oliveira! Pra que ficar tão longe assim? Já te entreguei. Jonas Medeiros. Miriam Mendes. Quero te ouvir. Obrigado, viu? Cantando a mais bela canção. Te admirando. Na janela do meu. Jerry Tavares, Hendrix, Valéria Oliveira. Equipe Gaspar Silva no Mojo. Bora, Jesus. Bora, Ademar. E a galera de Goiânia, Ademar, valeu. Flávia Taveira. Sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Não diga-me que não dá mais chorando. Estou. É tal que? Apaixonado por você. Um animal! Explicar ao coração que tu te vais. E te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Galera de Goiânia, Nanda Santos, Sarki Castro, Priscila Mendes, Paredão em São Luís, galera do Lava Jato, Fórmula 1, Everton Souza, valeu! Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor, e me culpa por levar essa dor. Chorar, estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Sou luz e sou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Rafaelzinho Silva. Vem me. Um abraço. Jennifer Santos, de Alencinha, Matheus Pinheiro, tá presente na área. É o Derreiro. Eu tô medo da semana. sozinho. Sem você do meu lado, sei que não é pertinho. Bora, Brasil! Se beijar teus lábios é um desatinho. Eu estou sendo sincero. Quem gosta? Alô, Anderlan! Estou apaixonado. Anderlan, não me abandona, rapaz. Meus corações todos são enganos. Sítio do João, Passat Moral. Sabe que os Cleverton Barbosa, Jelenzinha, Lilian Mendes. Às vezes me Rafaela Sarmento. E não mexe na Ilha Trambioca, garoto. Quando você volta insensata. Fábio Ramos já chegou. E vou cair. O quê? Mais uma vez. Reis. Eu vou cair em seus braços, penso pra não ir. Coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Como é que é? Me diz o que faz. E você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. O amor. Jamais, Wilde, tá doido, rapaz. Bora bala. Quero mais. Edson, Edson. Todos os tailandeses, Umberlândia. Obrigado, Edson. Quero carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo. Wilds, olha a bala perdida, viu? Andar de mãos dadas. Ali, costas. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho. Renan Albert, Jack Benz. O que? Tanta saudade. Já tá lotado, meu irmão. Se despedir. O bagulho tá doido aqui do lado, viu, galera? Adeus, eu levo a... Muita gente chegando mesmo, viu? É noite sem luar. Peço pra Deus com todo mundo. Jeová Maciel e Macapá. Obrigado, DJ Giovanni. Eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu rubi. Eu e ela, só nós dois, eu e ela, meu rubi. Você é mais que um desejo, não tem um dia que eu não penso em ti. Vou sair, me divertir, tentar um pouco, esquecer teu jeito de menino. E assim, o teu jeito de Arica de Zunga. Só nós dois, eu e ela. É o quê? Meu rubi. Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois, eu e ela. Meu rubi. Mira! Sara Rabelo, Suzana Pastana, Luciano Rodrigues, a Jelenzinha também presente comigo aqui na transmissão. Um abraço com muito carinho pra toda essa galera que desponta. Salta o som, DJ! Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer. Recuperar meu coração, esvaziar lembranças. Osmar Roberto, Nuno Santos, Renato Ribeiro e São Luís. Ivo Calaçãs, Juliette e Matias. Muito obrigado. Tarcísio Fonseca. Ao vereador Tarcisinho de Turiaçu. Obrigado, meu vereador. Muito obrigado pela moral que você nos dá, viu? Bruninho Pop, Graveto, Grafite, Marielle, Erika Pereira, Vladisson Nascimento, Augusto Castro, Rafaelzinho Círculo. A mulher! De Torres, DJ Paulinho considerado, Xiringa Augusto Castro. Já nós precisamos conversar, o jeito que está não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor, será que já tem outro? Valde Torres, garoto! Seu... Meu vereador, obrigado pela moral. Tarcisinho! Meu amor. Se der, eu vou dar um pulo aí no Turifest, viu? Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Oh, meu amor, Érica Vizanga. A falta do seu corpo, do seu jeito e Rocha quem sabe já. Olha, nós precisamos conversar. Por quê? Do jeito que está não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor. Será que já tem outro? Diga por quem gosta, compartilha. O seu desprezo entenderia que acabou. Oh, meu amor. Melody da Fura Olho. Te liga aí, ó. Obrigado, Tarcisinho. Eu obrigado, meu vereador. Me apaixonei, já não posso esconder. Vou tocar já, Fábio Ramos. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa com... Adalto! Gideon, Thaís, Lívia, Luciene, a galera em Santana, no Amapá! Me fale mais, DJ Lourinho! Não me obrigue, isso não! Quem já teve o seu olho furado pela sua melhor amiga? Diz aí! Não dá! Matheus Barros! Isso, Borges! Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteça. Égua todo mundo. Sua amiga que dente. Yanqueiro! Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso. Pega da amiga bacana, viu? Te juro, amiga, que tente. Mas nunca, sei lá, se eu tive algum amigo que já furou meu olho. Escuta essa aqui, ó. Maria, Luciano Rodrigues, Wilson, DJ Lourinho. Alô, DJ Lourinho! Gisantes, toda a galera. Gente, eu queria saber qual das meninas estão solteiras aí. Qual das meninas estão solteiras aí? Quem é que tá solteira aí, hein? Cada vez que quer voltar, é como se eu... Isso. Júlio, vem aqui, Júlio. Chega aqui. Ele tá solteiro, viu, gente? Olha ali, manda um beijo pras meninas, vai. Tá solteiro ou não tá, Júlio? As meninas estão falando que tu vai continuar. E bem... Eu me acostumei a viver só. Gente, esse aqui é meu assistente. Cara que ajuda pra gente fazer essa transmissão de qualidade. Vem aqui, Júnior. Anderson Marcelo. Galera, bate uma salva de palmas pro Júnior aí, que o Júnior merece, meu irmão. Anderson Marcelo! Cleia Corrêa! Mais uma pra você que gosta! Essa galera não sabe nem brincar, rapaz! Não vá, pense um pouco mais. E aí? Sei que não é fácil pra te estar. WF33! Pare um pouco e pense que se você se vai. Pelo menos deixa eu ter. Meu vereador Tarcisinho, tô junto dia 7 aí com você, viu, garoto? Estaremos juntos, meu vereadorzão! Vereador de Turiaçu, Tarcisinho. Volte pra mim, pra mim. Eu largo tudo pra te ter até pra ganhar. Sanderson Barbosa. Volte pra mim, pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. De Macapá, Gilvar Maciel, toda a galera junto, Sanderson Barbosa, um abraço pra galera do Jardim 1. O bicho vai pegar. Não vá, pense um pouco mais. Você lembra de quem, Erika? Sei que não é fácil. De que você lembra, hein, menina? Esquecer, pare um pouco e pense mais. Já. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda manhã. Volte pra mim, pra mim, pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter até pra ganhar. Volte pra mim, e volte pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Vai, não vai embora, não vai embora. Se liga, alô Brasil! Você. Se liga, estou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Te peço. Dani Monteiro. Matheus Pinheiro, bora Keriane, bora Lívia Mendes, Jesus. Você me Rogério Brito. Um abraço. Astro Maloc. Mar de Santos. Se parece criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Te peço que por aqui, amor. Suzane Pastana. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu. Era você e eu. Em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. Vivi os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Marcelo, Julinha Lima. Sem saber, DJ Nenê, WF33, DJ Erika Bizu, e a Suzana Pastana, aquele Gisele. Ai, a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho da festa, pra vocês fazerem ideia do que é que tá rolando por aqui. Só pra vocês terem noção. Bota a nossa câmera pra girar agora, vai. Gira, gira, gira, gira. Meio tempo e a distância pode separar nós dois. Pra vocês como é que tá acontecendo aqui. Eu tô fazendo um programa aqui de dentro, viu? Aqui do ambiente climatizado, que é como se fosse um escritório aqui da Arena Gold Placa. Lá atrás, na parte de trás, é onde está acontecendo o show do Búfalo do Marajó. Tá vendo? Já tá lotadinho de ponta a ponta e a galera realmente mostrando que o Búfalo é uma força aqui no município de Tailândia, viu? E nós estamos fazendo a transmissão aqui da parte de dentro. E a galera tá lá fora curtindo o Búfalo, olha só. Eita, Tailândia, o bicho tá pegando. Olha só. Acendeu agora, acendeu as luzes lá do Búfalo. Já acende os nossos telões de LED, entendeu? Então essa é a festa que tá acontecendo em Tailândia. Toda a galera que sintoniza aí a nossa transmissão em alta qualidade... E tá super lotado, tá bonito. Então bora fazer o seguinte, bora curtir mais um pouquinho! Você também! Queria ir Railana! David Fernandes! chili. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando que o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro, eu cheiro meu. Yeah. Rodrigues Camus, tem que ligar os passinhos do Juninho. Só o quê? Rapaz, só chega de quilo aqui, ó. Vai rolar de tudo. Letícia Cardoso tá presente. Harrison Pedros, é sucesso. Claudiane Brito. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Serginho Neves. Ele Souza, presente também, Eni. Valeu, Eni. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Mila Mendes. E Macapá. Michele Leite, Cidade Nova. Lady Santos. Um beijo, segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. Hugo Mota, o Wellington Quaresma, Rina Albert, um abraço pra todo mundo. Procure entender, ela não quer mais você. E quem você pensa que é, pra saber o que ela quer. Eu já tô começando. Mira, meu Deus. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. Yeah. Você não tem coragem de me encarar. Cai dentro, porra! Cai dentro, meu irmão, que agora eu vou te arrebentar. E aí, Felipe? Eu que tomo as minhas decisões. Sou a dona do meu nariz e não quero nenhum dos dois. Eu já tenho um novo amor. É que não sou. Banda Amazona, Nelsinho Rodrigues. Até que enfim nós três, hein? Esse momento. E os anjos? Nosso amor. E Denilson Farias. E o Demar. O Wilson Felipe. Aureali Lima. E Tony Veira. Rose Portilho já chegou compartilhando. Maxi Souza. Coração explode pela boca. Lucas Farias. E a nossa voz fica. Vila Soledade. De tanto gritar, te amo. O Wallace Rodrigues. De tanto gritar, te amo. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Alô, Brasil! Mas o mundo nos chama loucos. Rodinei Souza, muito obrigado, Diego André. Porque contamos estrelas no céu. E aí? Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. aqui. Imaginando que você não vem, eu sei, mas olha só o meu fim. Amar, vou te encontrar. Vou te encontrar. Jack Mendes! Letícia Cardoso, Anderson Marcelo, meu grande parceiro Michael Trindade, ali Felipe Barros, Big Stop Lanchonetes na área. Um abraço, valeu, garoto. Vou te encontrar. Santa Catarina, Jaque Rimati. Tirar o pé dessa relação. Só quem gosta vai. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Já. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. E Brasil, onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. E daqui a pouco, liga o síndico. Espera que tem como uma moça. Cíntia Carine, Eni Souza, Júnior Reis. Mas as paredes têm. Anda tocar os que. Já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo. Olha a Rosa Portini e Macapá, que está me acompanhando. É Billy Brasil. Simplesmente os melhores. Dário Rocha. Renan Silva. Um abraço com muito carinho pra você, Renan. Tamo junto, garoto. Você. Você sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de se entregar. Eu quero mais é viver a vida. Deixe bem claro, não sou fingido. Ficou no veneno comigo. Porque não quis te aceitar. Meu coração. Meu coração é bandido. Não vai se apaixonar. Não adianta insistir, já avisei antes da... Rafaelzinho, um abraço pra você, Rafael. Dani Monteiro, já presente por aqui também. Um abraço, Ed Almeida, Playboy, a galera de Itaituba, no garimpo, Água Branca. Meu coração é bandido. Não vai se apaixonar. Não adianta insistir, já avisei antes da gente ficar. sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de se entregar. Eu quero mais é ter a vida. E a rocha! Deixe bem claro, não sou fingidor. Ficou no veneno comigo, porque não quis te aceitar. Meu coração é bandido, não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei antes da gente ficar. Meu coração é bandido, não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei antes da gente ficar. Levanta a mão pra cima e faz o sinal da amizade aí, quem tá solteiro. Como é que é, rapaz? Tava num baile muito louca, a fim de se envolver. Tu só tem 18 anos, não que vai acontecer. O quê? Acontecer. Fala! Acontecer. Que vai acontecer? Vai dar PT. Anderson Marcelo, bora curtir já. Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade. Vai ser desse jeito aqui em Tailândia. Só nós dois dentro do carro, com frio, tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, quando terminar eu pego. Compartilha aí! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, só gostosa. É o daí, playboy. Vai. Eita qualidade. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Só nós dois dentro do carro com os É o daí, playboy. Aumenta o volume dos 40 aí. DJ Betinho Hits, Rita Coneta, vai. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia bota. Matheus, aqui toca tudo, viu, parceiro? Bota, vai. Emílio Fonseca, Sara Ribeiro, valeu! Levei ela pro motel, Gleice, um abraço pra você, Gleice, obrigado pelo carinho também, valeu! Tudo aconteceu dentro do banheiro, escuta só. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona, de lá dela, toma, vai, de costela, toma, de frente ela, toma, deita dela, toma, de quatela, toma, de lá dela, toma, de frente ela, toma, de quatela, toma, de lá dela, toma, de frente ela, toma, de costela, toma, de lá dela, toma, vai, que tem Betinho Rios. Ai, que doideira é essa, papá. Vou tocar agora um forrozinho, ó. Escuta aí, ó. Tem gente que vai gostar dessa música aqui, ó. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, esaga aquela sua amiga louca. Anderson merece. Se diz que o bom da vida é ser. E Bolivia! Ele estaria com alguma coisa. Procurar alívio passageiro. O quê? Beijaram as quatro ou cinco bocas. Comeres que não tem gosto de ver. Daniel Gomes! Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aê! Aí lembrou de mim, não teve jeito. Oh, Rosinho! Beijou a boca errada, lembrou na boca certa. Entrou numa gelada, lembrou na Se for um pouco esperta, sabe se alguém fez que você tá desfazendo. Quem gosta, compartilha. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me adiantou alguma coisa. Daniel Gomes. Procurar alívio passageiro. Letícia Charmosinha. Umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de Deus. Rios Almeida. Aí não tem jeito. Valeu. Se eu tocar isso aqui, ó. Escuta. Vai, Flavinha Taveira! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o seu amor, nocauteou-me. Jaciel Marques! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o seu amor, o quê? E nocauteou-me, nocauteou-me. Se a vida é vida! Ariamã! Diz pra Anne Mendes que a camisa dela tá aqui comigo. Eu queria que ela viesse buscar a camisa dela aqui. Aqui na transmissão, aqui na arena. Pra galera ver, a camisa que ela ganhou, que ela mora em Tailândia. E hoje, como o Búfalo está aqui em Tailândia, eu trouxe a camisa pra entregar pra ela pessoalmente aqui na transmissão. Me beija a noite inteira, sexo na manhã. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. Fica de olhar, fica de olhar. Vou te falar, minha luna com você. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o seu amor. Nocauteou, me nocauteou. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o seu amor. E nocauteou, me nocauteou. Veio a toda sua luna, meu querido. Mas veio de primeira, me vim em defesa do coração. Diz pra Anne não demorar, por favor, irmã. Diego André. Me beija a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fica de olhar, fica de olhar. Eu vou te falar, minha luna com você. Meu amor me pegou. Sua Letícia vai chegar imperatriz, viu? Vai buscar em Donizel, Letícia. Ah, não, a Letícia mora no Rio de Janeiro, Letícia chama assim. Quem mora é a Imperatriz e a Juline. Já foi, Letícia. Olha a galera da lanchonete, a grande família. Tá ao vivo. Isso aqui é a vida, filho. Valeu, meu parceiro. Cara, vou tocar uma música que é um estouro. Mano Walter. Essa música é um estouro no Brasil inteiro. Escuta! Ela me fez

chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei de Kim Velasquez. Quebrei a cara. Mais uma vez tomei um corre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo. Eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala que droga. Família Xuri Xuri, já vai ter tudo visitando. Ontem eu era o amor da sua vida. O amor da Suzana, Juliana, Erika. Hoje sou passado pra você. Vai, Wildes! Romeu, a voz que apaixona. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, e minha ex beijando outro dentro do carro. Meu parceiro Matheus Menezes, Rodney Souza, Robson Borges, também presente aqui na área. Eu não fiquei. Tini, Juninho Moraes, em Altamir. De novo quebrei a cara. Mais uma vez tomei um corre por você. Parceria firmada, Romeu e WF. Eu confesso. Henrique Vian. No meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajudar. Por acreditar que ainda me amava. E agora fala que droga de amor é esse. Valéria, sentia Diego André. Eu era o amor da sua vida. E hoje? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje sou o quê? Lá vem mais uma. Lá vem mais uma. Vou tocar Radinho do Seu Zé. Só o que a galera gosta de fugir. Bora, Romeu! Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Juca Moraes. Pode ser até pinga com a nica. E ó que lindo, Souza. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. Alô, Dimas! No rádio do boteco alguém ligou. Pra piorar a nossa música tocou. E coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou. Fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? De quem é a culpa? Fala! A culpa é do radinho do seu Zé. Coisa boa, coisa boa! É só sucesso! Juliette Matias, canta já. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. E aí? Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de Chapão Brito. De jeito. Canta! Beijou a boca errada. Lembrou da boca certa. Entrou numa gelada. Lembrou da minha cor. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Quem era? Eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto... Jairzinho Zion. Eu... Um abraço, Jairzinho. Railana Cardoso. Alô, meu parceiro Figueiredo! Chora não, Eudes. Chora não, Kim Velasquez. Galera de Itaituba. Garota, não chore. Matheus Menezes. Não chore. Pra Bezerra. Não chore. Levi Martins. Garota, não chore. Shirley Moreira. Não chore. Não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Lourdes Freitas. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. No oferecimento de WF33. E tudo que o amor maior do mundo ia chega às vezes sim. Jogar. Garota, não chore. Chora não. Não chore. Não chore por ele. Garota, não chore. Não chore. Não chore por ele. Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Davidson Reis, a nova onda de Iguaraci. E banda Vírus Musical. Olha como é que tá lá fora, lá fora. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele... Rapaz, o bagulho tá doido lá fora. Lotado de ponta a ponta, viu, gente? Não é homem de verdade. Eu queria poder levar essa câmera lá pra vocês fazerem ideia de como é que tá lá, lá dentro, na festa do Búfalo. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. E o quê? Garota, não chore, Júnior! Não chore, não chore por ele. Seu estudo é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida o primeiro passo pra vitória é a vontade de ser. Garota, não chore, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Só as melhores. A rocha, a rocha, a rocha. Bora curtir. Colocar meu WhatsApp pra vocês, o WhatsApp já. Queria me lembrar de você assim, ao vivo, com um sorriso aceso a fazer, como se fôssemos um casal. Gisele Costa, como tenho vontade, Rose Portilho, como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor, mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus, já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor? Certos amores, essa música. Vou embora para sempre. São amores que deixarão. Gianni Dantas. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Vou tocar flores depois dessa. Gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Gente, palavras que ficam. Depois dessa música eu vou sortear a camisa da WF33, viu? Vou fazer o seguinte: eu quero dar essa camisa pra uma mulher hoje. A mulher que escrever aqui nos comentários é sucesso. A declaração de amor. Estou sofrendo aqui sozinho. A declaração que eu gostar mais aqui nos comentários. Meus sentimentos, mas o meu. Vai ganhar a camisa da WF33, tá fechado? Estou indo pra sempre. A mulher que escrever o melhor comentário de amor aqui pra mim. Sim. Vai ganhar. E pra você escrever um comentário bacana, eu vou colocar essa música aqui, ó. Escrever o melhor comentário vai ganhar! Melhor comentário de amor agora, vai ganhar já. Se eu aceitar Alberto Brandão. Essas flores que você mandou. O quê? Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar. Bora, quero já. Essas flores que você mandou. Tá valendo, tô esperando, viu? Pense que vão fazer eu esquecer. Dani Monteiro. As lágrimas que derramei. O quê? Flores não sabem andar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. Seus erros a me amar. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Melhor comentário de amor vai ganhar a camisa da WF33. Bora, quero ver. Dali Alves. Da 007. Dani Monteiro. Um abraço. Todos os meus. Tolentino Maia. Foram armas pra... Castrilho em Santa Maria! Eu pensei que não existem mais e você acredita. Jairzinho Zael. Me entreguei por inteira. 5 anos, o quê? Queria mais ninguém. Leonardo Alves. Leonardo Coelho. Pedro Simeone. Rose Duarte. Se eu aceitar essas flores que você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom chão. Bora, vocês estão com vergonha? Voltar se eu aceitar essas flores que você manda. Valéria Oliveira. Não pense que vão fazer. Robson Carvalho. Valeu, Robson! As lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Olha, Cléo Bezerra, gostei do dela! Jesus a me amar. Flores não sabem amar. Flávia Taveira, sabe quando você não espera chegar alguém na sua vida? E nada por acaso. E do nada por acaso ele aparece. Como algo inexplicável que aconteceu com você. Né? Ah, eu gostei também, ó! Gostei! Sim, não tem mais, não. Eu posso pensar que... Olha, eu não quero ver ninguém chorando com essa música aí, viu? Pelo amor de Deus, ninguém chorando. Já troquei a chave do apartamento. Se o amor é viver, eu vivo porque nosso casamento. Amo você. Búfalo do Marajó, você amor, ouvir você tocar. DJ Darlan, adoro você de todo o meu coração. Sou apaixonada pelo show de vocês. Amo, eu amo demais você de todo o meu coração. Gostei, Juliette. Aurélia Lima, meu amor, você é tudo pra mim. Que Deus nos permita estar juntos. Que quando estivermos velhinhos, Gaga, te amo. Binho Porcelau. É, Vilzão! Não tente me enganar. Da minha vida, da vida vivo com ele há 18 anos. Você é o homem da minha vida. Te amo tanto, com muito amor. Obrigado por tudo. Shirley! Uma chance, deixa o nosso amor. Leonardo! Amor significa propaganda. Eu já te quis. Não é ver um pedido de namoro estampado em um avião. Não é declaração no Facebook. Amor é provado diariamente em um simples bom dia, amor. ou numa simples ligação. Bora ver. Uma simples ligação inesperada, só pra dizer que sente saudade. Amor é se preocupar, doar, entender, corrigir quando é preciso. É ser cobertor na hora do frio. Acho que ele confia de algum lugar. O abraço na hora da angústia. Conforto na tristeza. Amor são detalhes. Não seja bobo pensando que o amor... Não seja bobo pensando o que é o amor. Amor é invadir um programa de TV para gritar que ama, dar valor aos detalhes, pois são eles que fazem toda a diferença. Acho que ele copiou, viu? Muito medo de voltar pra você, me perdoa. Qualquer um que tomasse o seu lugar seria um substituto fraco. Amo você com um amor tão grande que simplesmente não pode continuar crescendo no coração. Precisa saltar para fora e se revelar em toda... Deixa eu ver aqui, que eu tive que colocar aqui. Se revelar em toda magnitude. Amo você, Emílio Fonseca. Ah, tem muita gente, tem muita gente que tá copiando aí, viu? Eu não vou. Rapaz, tá complicado esse negócio aqui, viu? Deixa eu ler esse aqui agora. Me sinto à vontade de abrir meu coração pra você nesse momento. Peço que me compreenda, pois meu coração necessita do teu amor correspondido. Não aguento mais segurar tudo o que sinto só pra mim. Então, meu amor, eu posso dizer a todos o quanto te amo. Ailana Cardoso, me deixe em paz. Eita, rapaz. Eu não te quis, pois eu não... Pra quem eu dou essa camisa? Tá complicado. Não sei pra quem. E hoje eu quero demais. Quero alguém que não critique as minhas excelências. Leonardo Ramon. E que aceite as minhas crises, pois isso é no... Gente, não vale copiar. Vocês estão copiando de versos por aí, ó. Tô morrendo de saudade sem você tomar. Keliane. Devagar, garota. DJ Joãozinho. Um abraço. Ailana não copiou, não. Gabriel Carvalho. Ai, ai, ai. Cadê o fogo? Porque tanta pressa. É melhor aproveitar antes de você. Não sei pra que eu dou essa camisa, viu? Tem poucas horas de um dia acabar. Wildes, você tá aí? Línia Brandes! Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque ela for... Wildes, escolhe alguém pra me dar essa camisa, Wildes. Escolhe agora aí, Wildes. E o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. Essa música que tá tocando, o nome dela é Garota Ambiciosa. Você crescer, embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão... Verdade, Érica. Rose Duarte. Mas presta atenção no que... O amor verdadeiro é aceitar os defeitos e superar as dificuldades. Eu já tenho 20 anos com meu marido. Tivemos uma filha linda que só nos une. Nos uniu ainda mais. Te amo, amor. Quero cumprir. Legal. O que você quer mais? Um dia como se fosse 13. Sonha, nem todos os sonhos se realizam. Mas tu foste o melhor entre nós. Analisa aí, Wilde. Me fala alguém pra ganhar essa camisa que eu não dou conta. É tanta mensagem aqui que eu tô doido. Júnior e Neto. Sucesso! Eita, Oliveira, o Ito Oliveira, Jairzinho Zairo. Amor, palavra de quatro letras, com um significado tão grande. Sendo assim, amor, paixão, carinho, amizade, cumplicidade, afeto, lealdade, fidelidade, respeito. Eita, não escreveu isso não, Jorge Braga. Bora, Wildes. O Wildes vai escolher aqui, galera, quem vai ganhar a camisa. O Wildes. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Andréu Santos. Perceberá que o seu tempo vai chegar. O Jorge Braga já ganhou uma camisa essa semana, viu? Galera, eu parei aqui. nesse exato momento, porque chegou a ganhadora aqui, rapidinho aqui, da camisa aqui da transmissão. Presta atenção aqui, ó. Vou colocar uma música aqui. Vou colocar uma música bacana aqui, ó. Presta atenção, gente. A Anne Mendes ganhou a camisa. Deixa eu voltar agora. O vento balança só meu barco em Anne, vem aqui, Anne. Vem aqui. O medo me cercou. Deixa eu puxar aqui essa cadeira aqui. Me afogar, mas então eu clamei. Essa aqui é a Anne Mendes, batendo uma foto aqui. Ganhou a camisa da WF33 aqui, Anne Mendes. Ela mora aqui em Tailândia. Anne, tu tá lembrada quando foi que tu ganhou a camisa? Isso mesmo. Deixa eu dar a camisa pra ela aqui. Tá aqui, gente, a camisa entregue da Anne. Não temo mais um mar. Uma dela, Anne. Gostou da cor? Mostra pra galera ali na transmissão. Lá na câmera. Essa aqui foi a camisa que a Anne ganhou. Bateu uma foto aqui, bate outra foto aí. Isso. Entregando a camisa da WF33 pra Anne. Pronto. Obrigado, viu, Anne? Obrigado. Quero chamar para cantar comigo essa linda canção, o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer, Camila. Bom, galera, estamos no finalzinho do programa, né? E nós queremos agradecer a cada um de vocês que vieram prestigiar esse showzaço aqui com a gente. Tenho que me apresentar agora aqui no Búfalo, né? Tá na hora de se apresentar aqui. Afinal de contas, a gente tem show também pela frente. Tá lotadinho aqui, a galera tá aqui fora pra bater foto com a gente. E eu queria agradecer com muito carinho a cada um de vocês que simplesmente vem prestigiar os nossos shows. Agradecer pelo carinho de todas as pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Então, gente, nós queremos agradecer pelo carinho de todos vocês, viu? Afinal de contas, só um momento. Pronto. Obrigado, irmão. E o que seria de nós se nós não estivéssemos Deus ao nosso lado, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus. E eu queria agradecer pelo carinho de todos vocês que estiveram com a gente nessa live até agora, viu? Eu agradeço muito pelo carinho. Infelizmente a gente tem que fazer uma apresentação agora. Já tá bombando de ponta a ponta ali. Eu queria desejar uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado para todo mundo. Se a internet estiver boa amanhã lá, estiver boa lá em Bom Jardim, eu prometo que eu faço mais uma transmissão amanhã diretamente de Bom Jardim. Um beijão para todas as gatas da nossa transmissão. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Que Deus coloque seus anjos protetores ao redor dos lares de cada um. E você que vai sair, peça proteção para Deus. Peça para que Deus te guarde na sua saída, na sua chegada. afinal de contas, a gente sabe que hoje não está sendo nada fácil, hoje em dia, para todos nós, viu? Então, eu deixo aqui um beijão para todo mundo. Essa galera que nos acompanha, muito obrigado, viu? Isso, traz a câmera mais aqui para perto, Júnior. Para me falar com a galera, levanta um pouquinho a câmera. Mais, aí. Obrigado, viu, gente? Pelo carinho de todos vocês que nos acompanham. Aqui eu deixo um beijão para toda essa galera maravilhosa que sempre está presente com a gente. Olha, Vanderlei Dutra, Rose Duarte, Ed Almeida, muito obrigado, Giane Dantas, essa galera gente boa que está me acompanhando sempre, Jamile Gomes, Julinha, beijo pra você também, a Suzana Pastana, meu grande parceiro Wilds, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida dos seus familiares todos, viu? David Fernandes, muito obrigado, você também, Jairzinho Zairon, tô indo embora, viu, galera? Deixando meu último abraço, meu beijo pra toda essa galera. Olha, um beijão aí. Obrigado, gente. Tamo junto, garoto. Valeu. Agora, com muito carinho, quero chamar pra cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés. Tá uma loucura. É um prazer. Agora a galera tá chegando aqui pra bater as fotos, que foi liberado, né? O vento, bora, balançou meu barco. Opa, na hora. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Tamo junto, Bragança, viu? Gente boa, galera lá, viu? Só bater foto com a galera aqui. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá.